Casa de Carne Sabor Goiano tem toda a qualidade e a maior variedade. É pra lá que eu vou. Casa de Carne Sabor Goiano tem toda a procedência, faz a diferença. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Casa de Carne Sabor Goiano é a mais completa. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Casa de Carne Sabor Goiano é a mais completa. É pra lá que eu vou. Carne selecionada com a melhor qualidade, com uma sala de desossa refrigerada. É na Casa de Carne Sabor Goiano. Tudo em carne bovina, almôndega, frango, linguiça toscana de porco, linguiça de porco caseira apimentada, carne serenada, costela temperada no final de semana. Nossas carnes são temperadas por nossa própria produção. Temos cerveja gelada, gelo, refrigerantes, carvão e muito mais. Então, o melhor em carne para a sua família, o nome é esse: Casa de Carne Sabor Goiano. Aqui temos uma grande variedade em carnes, com a qualidade que você procura e com total higiene. Temos um atendimento diferenciado para deixar você mais à vontade nas suas compras. Aceitamos cartões. Casa de Carne Sabor Goiano. Muito mais higiene e qualidade. Telefone 98151-1107 e 98141-3611 ou 98400-6333. Avenida Goiás 579, Bairro Mundial, em São Félix do Xingu. Casa de Carne Sabor Goiano.